É isso aí, e mais um ano se completa do Politicast. Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio especial de Ano Novo, como a gente fez nos outros anos, né? Lembrando que o Ano Novo, que a gente toma como referência, é o Ano Novo Brasileiro, que é o Carnaval. Assim como na China eles têm um Ano Novo que dura uma semana, a gente bem que poderia ter um Ano Novo de uma semana aqui, já que Pois muita é. coisa no país acontece só depois do Carnaval, né? Mas é isso. É, eu sou o Carlson Galdino e hoje temos como convidados. Adonai Felipe Nogueira, mais conhecido como Adfeno. E Aurélio Reckert, também conhecido como Aurion. Pois é, eu também sou conhecido como Bardo. É isso aí, vamos lá. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. É, preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Está começando o Politicast. Primeiro sobre o Politicast esse ano. Esse ano, uma das coisas que marcou no Politicast, eu acho que foi o aumento de um tipo de postagem e a diminuição de outro, né? Primeiro, o aumento de postagem do Falcon Cillian, que tinha tido só um episódio em 2016, e em 2017 teve 9 episódios. Nossa, legal. É, do Falcon Cillian, que é um spin-off que trata especificamente do que acontece nos conselhos da UFAO. Inclusive, inicialmente ele surgiu como um resumo do que acontece em todos os conselhos da UFAO, né, em Maceió, Arapiraca e Sertão. Só que no fim das contas, esse ano ele teve quase que somente episódios referentes ao Conselho de Arapiraca. Então, um spin-off que era de nicho, né, de interesse de um público muito específico, foi ficando ainda mais específico no decorrer do tempo. O que eu notei também do Politicast é que veio bastante temas inusitados, por exemplo, sobre criptomoedas e economia colaborativa. Eu gostei bastante desses episódios. Também aquele sobre o Partido Pirata. Acho que foram bem legais. Sim. E aí, Auro, quer comentar alguma coisa sobre o Falcon Cillian? Não, estamos falando dos pontos positivos, né? E nos pontos positivos, eu tenho a impressão que você fez mais entrevistas nesse ano, não foi? E eu gostei bastante dessas Pois entrevistas. é, teve uma do Agreste à Esquerda, eu não sei, acho que era uma professora que estava falando. No caso aí, é uma palestra, não foi, não? Ah, era uma palestra, tá certo, uma palestra. Foi uma palestra, foi uma Sim. palestra. É porque na pauta tava aqui pontos positivos primeiro e negativos depois, só que eu acabei misturando tudo, botando características simplesmente, né? No caso do Falcon Cillian, de cara, o fato de ser um spin-off muito específico acaba prejudicando o podcast. O Aurion já tinha falado em off sobre esse tipo de percepção. E em 2018 ele vai sumir do Politicast, provavelmente ele vai reaparecer como podcast próprio, em um canto próprio, que quem for da comunidade acadêmica da UFAO, tiver interesse, vai poder acompanhar, né? Mas a gente vai tirá-lo do feed do Politicast para evitar colocar com tanto conteúdo que não tem tanto a ver com a maioria dos ouvintes, provavelmente. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu quando ele começou. Eu fiquei me perguntando assim, poxa, mas será que ele tá no lugar certo mesmo? É, eu também me perguntei bastante isso. E uma outra coisa que deve acontecer esse ano para apagar um lado negativo é que tem que ter uma movimentação forte dentro da UFAO. Quero ver estudantes levantando cartazes e gente batendo nas portas, gritando que o Politicast precisa de, que o Carlisson precisa de um microfone decente para fazer as gravações do Falconcílio e do Agreste à Esquerda. É só isso que ele precisa, de microfone decente, de uma caixa de som que preste. Poxa! Pois é, isso... Sim, mas eu disse no começo que um tipo de postagem tem aumentado e outro diminuído, né? O que diminuiu foram justamente as tirinhas, que começaram como um tapa-buraco de semanas onde não teria episódios. E em 2017, se eu não me engano, teve só uma publicação que nem era exatamente uma tirinha, era mais um bannerzinho, né? Não era... Mas aí a pergunta que fica é, fizeram falta? Eu tenho a impressão de que não, mas... Cara, eu acho que não. Bem, eu não sou muito de ver tirinhas, até porque eu sou mais de ficar ouvindo podcast mesmo, viu? Exato, eu tô na mesma história aí. Pra mim, o Politicast é um podcast e eu nem vejo mais mídias visuais associadas. Todo jornal que eu leio, da discussão sai a razão. Eu lembro que a gente tinha visto as estatísticas do ano anterior no Archive, e pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que você teve um ligeiro aumento, pelo que eu estou percebendo aqui. Cara, e o bom do Archive, talvez eu vou comentar isso mais tarde também, o bom do Archive é que ele publica as coisas também em torrent, então, por padrão, né? Ah, sim, sim. Apesar de que eu não acredito que ninguém baixou torrent para ouvir, e se tivesse baixado não teria sido registrado, né? Mas é uma possibilidade bem legal dele mesmo. Pois é. Nossa, é um salvador da pátria. Acho que aqui no Brasil o torrent deveria ser mais divulgado, cara. Eu acho que ainda está difícil você considerar torrent para podcast, porque os clientes de podcast não suportam torrent como um dos métodos de download, né? Isso seria um salvador da pátria para vários podcasts que, inclusive, têm problemas com o servidor por conta da quantidade de requisições para baixar os áudios. Então, se um peer pudesse passar o que já baixou para o outro, realmente ajudaria muito. Só ia ser um problema de verdade para a estatística, né? É, pois é. Mas vamos comentar isso mais tarde, senão... Sim, olha, acabei de encontrar aqui o documento do ano 3, só que o ano 3 eu não concluí essa parte das estatísticas. Então, ele está desatualizado, está só com os episódios ainda iniciais, do episódio 1 ao 31. Uhum. Pelo menos nessa época, assim, o nível de downloads estava, em média, eu acho que um pouco menos de 100. Pronto. É uma referência, né? No ano passado, eu acho que você passou de 100 fácil. A sua média era acima de 100, com certeza, no ano passado. E agora você já está esbarrando no 200. É um crescimento pequeno, né? Mas assim, Mas é constante. É constante. Com certeza. Né? Exato. Todo jornal que eu leio, da discussão sai a razão. E assim, se você continuar fazendo entrevistas do tipo que você fez sobre economia solidária, mas assim, sem dar a impressão que as outras eram menores, não. O Negro na Universidade foi ótima, a que você fez com partidos políticos foi ótimo. Você pode continuar fazendo com outros. A gente concordando ou não com partido, não importa, é importante ver qual a visão que eles têm, o que que eles querem propor para a sociedade, isso é importantíssimo. É, e aí, se quiser fazer uma entrevista com Partido Novo, faz uma entrevista com Partido Novo, vai ser ótimo. Para o terceiro ano do Politicast, assim, um dos objetivos era justamente esse de fazer várias entrevistas sobre partidos políticos. No fim das contas, consegui menos do que eu pretendia, né? Mas ainda assim, eu acho que o resultado foi interessante. Né? Foram, no fim das contas, três partidos políticos, sendo que um deles em formação ainda, que é o Partido Pirata. Sim, foi ótimo. Os outros dois foram o PCB e o PCdoB, que coincidentemente eles fazem parte do grupo de partidos que são os filhos do Partidão, né? Que faltou só o PPS. E foi muito bom você ter feito os dois tão, tão próximos, porque dá oportunidade para a gente fazer a comparação. Se tivesse mais separado, ia ser difícil. É, e faltou só o PPS, né? O PPS que é outro filho do Partidão. Seria muito interessante ver o Partido Pirata concorrendo esse ano. Eu não sei ainda. Não, não vai ser possível. É, você sabe que precisa ter um número de apoiadores, né, de cidadãos brasileiros que apoiam a criação do partido e tem que ter uma representatividade em todos os estados. Ainda tem umas mudanças de regras, né? Tipo, antigamente qualquer pessoa poderia apoiar a fundação do partido, hoje em dia eles exigem que a pessoa não seja filiada a nenhum outro partido para poder apoiar. Oxe. O que diminui ainda mais né? Dificulta ainda mais essa coleta. Pois é. Bom, mas o caso é o Partido Pirata já está há alguns anos aí tentando conseguir as assinaturas, não conseguiu chegar ainda no número de assinaturas necessárias no Brasil inteiro, quanto mais ter representatividade adequada em cada estado. Então vai ser bem difícil, viu? Porque o Partido Pirata está nascendo sem nenhuma relação com o status quo, né, velho? Assim, esses outros partidos que foram criados aí, sabe como é que eles conseguem as assinaturas? As cidades do interior, de tempos em tempos, os prefeitos ou, assim, os políticos da região coletam páginas e páginas de assinaturas, milhares de assinaturas, e deixa isso daí guardado para um momento qualquer que seja necessário. Quando vem um outro político qualquer querendo iniciar um novo partido, ele compra essas folhas desses aí que andaram produzindo e junta a soma necessária e inicia um novo partido tranquilamente. Nossa. Aí é fácil, né, velho? Pois é. Eu já ouvi essa história também, né? Que é por isso que aparecem tão magicamente partidos fisiológicos pequenos de uma hora para outra. Pois é, partido minúsculo sem representatividade. Enquanto partidos ideológicos têm tanta dificuldade. Exato, exato. Como a própria Rede da Marina, que ela foi candidata à presidência por duas vezes sem ser pelo partido dela, porque ainda não tinha conseguido, né, oficializar. E olha que ela ainda tinha proximidade suficiente e máquina para conseguir. E ainda foi difícil. Pois é. E aí, entrando nesse ponto, né, só aproveitando o gancho, eu queria dizer o que eu sempre digo sobre partidos, né, que tem gente que reclama que tem partidos demais, que a gente tem que ter muito cuidado com essa história de que existem partidos demais, porque geralmente esse argumento é só uma justificativa para acabar com os partidos pequenos que vão no bolo justamente os ideológicos, né? Sim. O problema são ter partidos que não tenham uma fundamentação ideológica própria, assim, sólida, que são partidos de aluguel. E outro problema que eu vejo é a falta de democratização interna dos partidos. Mas a quantidade de partidos eu acho saudável, assim, ser meio que liberado, né, sem ter uma limitação necessariamente. Eu acho que a limitação poderia ser nesses outros pontos. Sim, exato. Acho que não precisa ter medo do número de partidos, não. Acho que o que tem de mais bizarro é possibilitar que os partidos façam as coligações. Essas coligações que justificam a existência dos partidos que são legenda de aluguel, que não existem para nada a não ser vender hora de TV de 4 em 4 anos. Esse é um dos principais problemas. Quanto ao número. Quanto maior número, maior a possibilidade de você encontrar algo que te represente mais adequadamente. Então, ótimo. Não precisa ter medo de quantidade. Interessante, quando a gente vê escândalos de corrupção, invariavelmente eles costumam envolver os partidos enormes, né? PMDB, Né? PT, PSDB, PP. E esses projetos que vêm para diminuir o número de partidos é para atacar os pequenos. Exato. Não tem alguma coisa errada aí nisso? É uma coisa assim de louco, sabe? A pessoa se mata para conseguir o iniciar pelo menos o projeto do partido dele, o partido pequeno ali, e aí daqui a pouco vem uma resolução ou uma lei, não sei onde, acaba com... Nossa. Todo jornal que eu leio, da discussão sai a razão. Voltando ao Politicast, né? Uhum. Os planos para o Politicast 2018. Primeiro é que a cada ano eu costumo fazer uma variante do logo para marcar aquele ano. Não sei se vocês já notaram isso. Eu não sabia que era por causa do ano, não. É referência ao ano. Agora, o que eu pretendo fazer em 2018 é que a variante que eu criei para 2017 vai passar a ser o logo oficial. Vai substituir aquele logo que tem um círculo cinza ao redor do globo. Né? Vai ser trocado por esse logo do ano passado, que é o que tem dois parênteses, não sei como é que seria. E o círculo está representado de outra forma, né? Como se fosse um círculo branco com sombra, né? Ah... Que ele é mais simples também, ele não tem degradê, né? Eu achei que seria mais interessante. É. Outra mudança que aí vai ser mais sentida se conseguir implementar completamente, né? Vai ser mais sentida pelos ouvintes, é que os spin-offs vão reduzir bastante. Primeiro, o Fall Concilium vai sair do Politicast. E segundo, que o Agreste à Esquerda vai se transformar em um tipo de episódio diferente do Politicast. Eu pensei em criar o Politicast Talk, que seria um tipo palestra, né, dentro do universo do Politicast, que aí a gente mantém um padrão também de marca, entre aspas, para não ficar variando muito. Boa ideia. E o de notícias... Eu pretendo tirá-lo, porque esse foi um ponto também que a gente terminou não falando, mas no ano passado teve muito poucos episódios de notícia, né? Sim, fez falta. Mas assim, se você quiser focar nas entrevistas e tal, é mais interessante até, então, de boa. Eu também acho. Assim, mas tu pretendes tirar de vez o de notícias? Eu acho que só teve dois aqui pela contagem por alto. Teve dois ou três? Dois. Teve dois episódios de notícia durante todo o ano de 2017. Perdeu o sentido. Essa característica assim, de comentar notícia, esse tipo de publicação, era uma lacuna que eu sentia antes, mas hoje em dia eu acho que já está bem preenchido por outros podcasts, né, também. Sim, sem dúvida. O próprio NBW, eles fazem um trabalho muito bom. E agora que eles começaram com 5 minutos, tá melhor ainda, né? Estão competindo com o Petit Jornal também, né? Verdade. Pois é, aí eu acho que seria mais interessante o Politicast focar conteúdo de formação mesmo, né? De informação, de conhecimento. Fazendo basicamente, principalmente, esses dois tipos de episódios, os temáticos tradicionais, que são o objetivo inicial do Politicast, e os de palestra, que não deixam de ser temáticos também, só que eles são realizados sem um controle de um host, né? Digamos assim, em um espaço público. Todo jornal que eu leio, da discussão sai a razão. Os de arte talvez se tornem um outro podcast por fora. Eu não sei ainda estou pensando nisso. O que, é que vocês acham? É porque assim, quando eu olho para podcast, eu fico pensando... Política. Política, assuntos relacionados à política também. Alguma coisa que mexe com a sociedade, as opiniões da sociedade. É isso que eu fico pensando. Eu sei que a arte faz parte de você. Eu te conheci por causa disso e eu entendo por que, que você encaixou Politicast Arte nesse projeto, porque você não saberia fazer de forma diferente. Mas agora o Politicast já amadureceu. Talvez não faça mais sentido mesmo ter um cordão umbilical com esse spin-off. Talvez você possa desenvolver ele como um projeto independente mesmo. E aí, inclusive, ter mais espaço para os cordéis, que com certeza você não expôs o suficiente deles, da sua produção. Eu conheci... Nossa, na verdade, eu ouvi falar a primeira vez do Bardo pelo trabalho que ele fez no Warning Zone, eu acho. Eu não sei se o Bardo tá lembrado. Sim, na revista Espírito Livre. Aham. Que inclusive, aproveitando o gancho, né, em 2017 eu finalmente concluí aquela história lá no meu site. Caramba. Então, quem acompanhava aquela história, né, e ficou meio perdido sem saber o que aconteceu, pode dar uma olhada lá que estão os episódios todos, incluindo os que completam os 50 episódios da história. Eu recomendei o Warning Zone para um colega meu, ele estava precisando de alguma coisa. Algum livro compartilhável para poder ler. Aí eu peguei, já que eu tenho uma biblioteca de coisa compartilhável aqui, só não tinha... Eu tinha poucos em português, né? Falta muito disso aqui no Brasil, infelizmente. Assim, aproveitando esse lance aí de biblioteca compartilhável, no ano passado eu também coloquei no ar uma biblioteca OPDS própria, lá no livros.cordéis.com. Olha só! Aí tem um OPDS, então se você usar algum leitor de livros digitais que suporte se conectar diretamente a bibliotecas para fazer busca e download, né, dá para adicionar. Aí eu estou botando gradualmente as coisas lá, ainda está pequenininha, mas estou botando os cordéis. Tem umas 3 obras hoje em dia de domínio público que eu formatei e coloquei lá também. Assim, de pouquinho eu tô populando. Todo jornal que eu leio, da discussão sai a razão. Em 2017 foi um ano bem importante para o podcast. Eu acho que esses últimos anos têm sido bem importantes para o podcast no Brasil, né? E tudo indica que 2018 vai ser o grande boom pelo que aconteceu em 2017. Teve bastante lançamento de podcasts novos, não que seja uma grande novidade, né? Todos os anos sempre tem uma boa dose de lançamentos, mas você deu para notar spin-offs realmente funcionando, novos podcasts realmente produzindo, foi bem legal e teve pela primeira vez, pelo que eu soube, foi a primeira vez. Acredito que foi mesmo a primeira vez que teve um espaço para os podcasts na CCXP. E, inclusive, teve produção ao vivo de gravações para podcasts durante a CCXP, né? Com interação com o público, né, da CCXP, por isso que eu disse que foi ao vivo, né? Teve produção do SciCast, teve produção do Ultra Geek e vários outros que eu não acompanho também. E de lançamento interessante esse ano, teve o Revolu Show do Zé Miliano e do João do Decréditos. Revolu Show, muito bom, né? Bem divertido e com aquela pitada que a gente gosta. Teve o Papo Livre do Antônio III, nosso amigo, Paulo Santana também, Thiago Mendonça, que fala exclusivamente sobre software livre. Então, boa parte do que a gente conversou aqui hoje poderia virar pauta no Papo Livre também. Algumas coisas, inclusive, eles já falaram lá. O Daniel Baer, que é um dos produtores do Decréptus, e também editor de outros podcasts, é um cara que já participou de produção de muito podcast como participante e como editor, né? Aí ele começou a fazer o próprio podcast pessoal chamado Baierismo. O pessoal do NBW, que tem um podcast há anos que a gente gosta bastante, né? O NBW tinha uma produção semanal, se eu não me engano, era quinzenal, acho que era semanal mesmo. E aí, esse ano, no ano de 2017, o André Pontes começou a fazer um programa diário chamado 5 Minutos NBW, onde ele faz comentários de notícias ali do dia anterior ou até do mesmo dia mais cedo. E nas últimas edições dos 5 Minutos NBW, já está tendo participação também dos outros membros do NBW fazendo comentários ou colocando notícias de fora do país. É interessante também citar que no ano passado o NBW chegou ao ponto de produzir um episódio especial num teatro. Eles alugaram um teatro Sim, com verdade. financiamento coletivo. Foi super legal. O episódio teve a participação da menina dos mamilos, né, e tal. Ah, inclusive, no ano passado também, o Mamilos Podcast começou o seu financiamento coletivo, e eu estou participando também, financiando elas, e não tem como não ajudar o trabalho maravilhoso que elas fazem, né? Nossa, o SciCast foi um ponto de, como definir? É algo único, é uma experiência que deve ser marcada na história do podcast do Brasil e talvez do mundo, a forma como ele cresceu, a forma como eles se organizaram e a quantidade incrível de spin-offs que eles produziram e colocam dentro da sua casa, que eles passaram a chamar de Deviante, já tem um pouco mais de um ano, para agrupar todos os outros podcasts e spin-offs que vão se distinguir um tanto do SciCast. E nesse ano em especial de 2017, nasceu o Spin de Notícias, que é outra produção diária de áudios curtos, só que em vez de notícias da política, como no caso do NBW, o Spin fala de notícias do mundo da ciência. E aí cada dia é uma área diferente do conhecimento. Tem um dia alguém falar sobre notícias da física, outro dia da biologia, tem até design, inclusive, entre os participantes do Spin de Notícias. Todo dia alguma coisa nova para você ouvir rapidinho ali. E o Márcio Etienne, a gente já conhecia ele por causa do Lexcast, eu acho que é bastante conhecido, provavelmente os ouvintes do Politicast já conhecem o Lexcast, até porque foi uma das indicações do Carlisson há um pouco mais de um ano. Ele, no ano passado, começou o Escutativa. Infelizmente, não teve mais do que o episódio de teste, e talvez esse seja um único exemplo de falha no nascimento de novos podcasts em 2017, mas eu espero que não, eu espero que o Etienne realmente leve a ideia do Escutativa adiante, já que o Lexcast já morreu. O Lexcast é válido porque a maioria das coisas que ele produziu ali são independentes daquele momento, mas assim, o Lexcast acabou porque ele tinha um projeto específico, né, com uma quantidade de episódios específico, com uma intenção clara sobre que pontos ele queria tratar, e ele já chegou nesse objetivo. Por isso o Lexcast chegou ao fim, mas o Escutativa tem aquele espírito que o Etienne colocava no Lexcast, que é bastante interessante. E acho que isso resume, pelo menos, a minha perspectiva sobre os podcasts em 2017. Oi. É tanta coisa que eu esqueci de colocar o Chutando a Escada. Também importantíssimo, importantíssimo. Um outro que eu achei muito interessante que nasceu o ano passado foi o Tem Base, né? Não conheço, não. Não conheço. Não, interessante no meu caso, assim, que ele é um podcast sindical do Sindifes, que é o sindicato dos servidores, dos técnicos administrativos em educação lá de Minas Gerais. Aí tem episódios curtos, fazem a divulgação das atividades sindicais deles, só que tem algumas conversas rápidas também, tratando de certos temas, né? Ele é bem curto, assim, eu acho que ele tem uma pegada meio YouTube, sabe? Aqueles episódios de 20 minutos, 15 minutos. Mas é interessante também, para quem gosta dessa área. Bem legal, bem inusitado. Saber que é sindicato que tá fazendo isso, né? Nossa, meus parabéns. Vocês estão fazendo um trabalho bem diferenciado, hein? E aí, quer complementar, Adonai? Eu acho que o pessoal do Papo Livre está fazendo um ótimo trabalho. Tem que ter mais podcast aqui no Brasil. Bem, já tem bastante, já nasceu bastante aqui nesse ano, né? Nesse ano que passou. Mas é sempre bom, né? É sempre bom ver o pessoal investindo nessa área. Se for legalmente compartilhável também é um plus, né? O pessoal... É sempre bom permitir que o pessoal compartilhe, né? E eu acho que um que eu gostaria de mencionar, eles tentaram recomeçar ano passado, foi o Free As In Freedom, que também fala um pouco sobre política e um pouco relacionado à tecnologia também. E basicamente só esse que eles tentaram recomeçar a frequência dos episódios. Eles agora estão meio atarefados com um monte de eventos que tem por aí, mas... basicamente sempre se atualizando para discutir as coisas relacionadas à política e a essa coisa chamada tecnologia que pode moldar o comportamento da sociedade de forma tão fácil. Ótimo. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.